Oi Dan, é um prazer estar aqui, falar um pouco de você. Bom, quase 2 anos atrás, tu participou do meu site, se dedicou muito e teve o maior carinho pelo site, eu sei disso. Aliás, tu nem sabia fazer mídia e eu consegui te ensinar e você hoje está aí, essa ferinha bem danadinha, né? Pois é, Dan. Gostei muito, viu? Quero te agradecer por isso. Bom, mas queria mesmo te desejar muita paz, felicidade, harmonia, saúde nesse dia tão especial que é o seu aniversário. Meus parabéns, Dan. Felicidade. Um beijo do Didi Sacana. Sorria, amiga. O dia nasceu para somar mais um aniversário seu. A vida já abriu os braços para lhe receber. Então seja feliz nesse dia que Deus criou para lhe homenagear. Parabéns e muitos anos de vida, porque você merece. Feliz aniversário, amiga. Beijinhos no seu colo. DJ Camara. Parabéns pra você nesta data querida. Felicidade, saúde, paz, amor. São os meus sinceros votos da sua amiga Kira pra DJ Danadinha. Beijos, beijos, beijos. Te adoro. É, minha amiga DJ, tá ficando mais velha, hein? Te adoro, viu? Parabéns pelo seu aniversário e que Deus lhe conceda muita saúde, muita paz, muita alegria e prosperidade. São os votos dos seus amigos DJ Val e DJ Sandro. Tia danada, tudo! Ei, danadinha, feliz aniversário, muita saúde, paz, alegria, cantinha estrela, brilhe cada vez mais te iluminando sempre. Beijos da estrela, te gosto muito, viu? Feliz aniversário, Dan, muita paz pra você, beijo, alma! E aí, Danzinha, eu também estou aqui para parabenizá-la e desejar a você um feliz aniversário, com muito amor, muita saúde, muita paz no coração. Eu acho que os amigos têm esquecido, né? Mas amigos não se esquecem. Eu quero desejar a você um feliz aniversário, que o Papai do Céu lhe proteja, que dê muita saúde, muita paz, muito amor, que seus sonhos se realizem e que ele te proteja a cada segundo e minuto da sua vida. Não só a você, mas a toda a sua família. Fica aqui um beijo e um abraço enorme no seu coração para aquele seu amigo que já te conhece já faz um beijinho e que adora o Moré. Deus abençoe você e sua família. Olá, DJ Danadinha. Mas é claro que eu não ficaria fora dessa e vir aqui também te parabenizar e te desejar muita paz, saúde, felicidade e tudo que a vida pode te proporcionar de melhor. Sabe, Dani, eu não esqueço o que você fez por mim há uns 2 anos atrás, lá na Quebrando a Rotina, e você ali foi muito parceira. Então, eu só tenho a te agradecer e te dizer que não esqueci dessa sua atenção. Embora não nos falamos mais com tanta frequência, de você me ligar e vice-versa, mas o carinho e a amizade não mudam nada. Enfim, te gosto muito, viu? E mais uma vez, parabéns e beijos de todos os amigos que não puderam gravar. Pablo, Isabela, Terror e outros que eu não me lembro no momento. Mas fica aqui registrado o parabéns de todos pra você. Ah, e parabéns também pela mulher corajosa que tudo enfrentou de cabeça erguida. Você sabe do que eu estou falando. Beijos no teu coração, da DJ Arretada.